começa a amanhecer, sinto a vida despertar. Arara azul, Uirapuru, eu quero ouvir seu cantar. Floresta tropical, seringueiras tocam o céu, imensidão de cor e luz, vitória rege ao luar. Não precisa chorar, nós estamos aqui, vamos te ajudar. Cada um dando a mão, construindo um cordão pra ninguém entrar. Você é o pulmão deste mundo, é você que nos faz respirar. Sua flora, sua fauna, vamos preservar. Solimões, Araguaia e Tapajós, Yanomamis, Caiapós, ouço gritos no ar. Não precisa chorar, nós estamos aqui, vamos te ajudar. Cada um dando a mão, construindo um cordão pra ninguém entrar. Você é o pulmão deste mundo, é você que nos faz respirar. Sua flora, sua fauna, vamos preservar.